como eu sonhava. Ele deitava na minha cama, a gente tem uma solução pra ter mais prazer. Envolvido não quer saber da minha vida, comentou pra uns amigos que quer me querer. Conseguiu, invadiu minha razão, deixou lá fora uma paixão que há tempos construiu. Tá perdido, não quer achar uma saída, fazer cara de nem liga e beija meu quadril. Que sacanagem, morrer de viver, yeah. Relaxa na maldade, faz o que tiver de fazer comigo. Que sacanagem, morrer de viver, yeah. Relaxa na maldade, faz o que tiver de fazer. Mas faça, e foi como eu sonhava. Eu não me trave, perco o carretel. Põe na mesa o meu anel. Tiro o salto, desligo o céu de unha pintada, toda maquiada. Nem prendo o cabelo, já vou acelerada. Cê me pega com os olhos, a mão e o corpo nu. Sussurrando entre os dentes, tá tão gostoso. O quarto treme, ele geme, mão na boca, respira louco. Êxtase canal, ele quer tudo de novo. Quanto mais tempo tem, mais ele quer. No colchão, satisfação dessa mulher se desmancha na minha cama. E assim a gente trama o dia, hora e o local pra ele voltar essa semana. Que é sacanagem, morrer de viver, yeah. Relaxa na maldade, faz o que tiver de fazer comigo. Ele quer sacanagem, morrer de viver, yeah. Relaxa na maldade, faz o que tiver de fazer. Ele quer sacanagem. Eu não me cabe como um carretel. Morrer e viver, relaxa na maldade, faz o que tiver de fazer comigo. Quer sacanagem.